O amor universal é quando a pessoa alcança um estado de equilíbrio e harmonia com todos os demais. É quando a pessoa consegue se relacionar com as coisas como elas são e como elas estão. Então, atualmente, a gente chama o Angi de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mas uma interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Graças a Deus, aqui estamos então novamente, mais um diálogo com os espíritos, com o monge taoísta, mestre Tian Xinshan. Pois não, mestre? Continuando para esclarecer sobre o Gongji, que seria na tradição chinesa, na tradição taoísta chinesa, durante os vários séculos existiram o que nós chamamos de Dongji. Seriam as pessoas que nascem com faculdades para intermediários entre as divindades e seres espirituais, para que eles possam se comunicar com o ser humano através da fala ou através da escrita. Isso é extremamente secular e milenar na China. Entretanto, assim, isso não existe uma quantidade muito imensa de pessoas com essas faculdades. Os sacerdotes taoístas, ou monges taoístas, não são... são poucos em número os que possuem essas habilidades. Os taoístas não se dedicam exatamente a isso, a esse processo de comunicação, mas sim ao cultivo interior por meio dos ensinamentos que já são ricos e que já estão registrados nas escrituras. Por que que o Oriente, ele não... essa parte da comunicação espiritual, os orientais, sejam os japoneses, sejam os indianos, sejam os chineses, coreanos, vietnamitas, por que eles não precisam tanto de entrar em contato com o que chamamos assim, os espíritos? No Ocidente, o caminho espiritual, ele foi deslacerado, destruído por perseguições religiosas e guerras políticas religiosas. Então, toda a ciência espiritual se perdeu. E ficou um amontoado de superstições, más interpretações, e a ciência pura espiritual que podia realmente despertar as pessoas, ela acabou sendo destruída. E no Oriente, a riqueza espiritual que foi se desenvolvendo de forma rica ao longo dos anos, isso ela não acabou. Então, assim, tudo que os orientais precisam para estudar e aprender está lá, em registros. Quer escrito em dialetos antigos, quer retraduzidos para dialetos atuais pelas pessoas que leem os escritos arcaicos. Então, por isso que o oriental ele não busca tanto esclarecer-se através da comunicação com seres espirituais, porque esses esclarecimentos já estão lá, registrados, e tudo que eles têm a fazer é ir buscá-los, alguém que possa ajudá-los a entendê-los. Então, por isso que essa prática, ela não é tão, assim, numerosa, não é muito numeroso essa prática lá. O conhecimento, ele está intacto ali, né? Há uma riqueza imensa de incontáveis ensinamentos registrados em escrituras, no caso da China, em bambu, livros de bambu, livros de seda e também papel e pedra, né? Então, nesses formatos diversos, né, existem os textos, os ensinamentos, são as experiências dos mestres, das pessoas que alcançaram realizações. Geralmente, como eu nasci com esse tipo de faculdade, mas eu não me dedico muito a ela, porque o maior tempo interior, é dedicado ao cultivo interior, e a interpretação dos ensinamentos taoístas que estão registrados nos textos, nas escrituras da minha linhagem, dos mestres antecessores, né, até aqui, e dos textos em geral do taoísmo. Né? Então, o meu tempo é mais dedicado a isso. Eu não tenho muito tempo para me dedicar a essa parte do Dongji, seria fazer as sessões de comunicação com as divindades espirituais taoístas, dos espíritos, como assim dizendo, da tradição oriental. Então, isso é muito pouco feito, porque o nosso tempo ele é muito voltado ao cultivo, então não há muito espaço de tempo para isso. É mais fácil que as pessoas encontrem essas sessões de Dongji se elas viajarem para a China, aí elas podem muito facilmente encontrar isso lá. Só que os seres vão falar chinês, elas vão ter que saber chinês, né? Para que elas possam tirar um proveito quando estiverem conversando, né? Então aí tem essa peculiaridade, né? Eu já vi, já testemunhei muito isso lá, de sacerdotes fazendo as sessões de Dongji, onde eles entravam, chamam aqui de transe, né? E aí aquele ser que estava associado a ele, ficar em união com ele, eles com as pessoas, né? Então essa é uma... só assim para esclarecer, né? Aí hoje, nessa... a gente vai observar assim, as questões para encontrar assim, respostas que possam ser úteis para a alimentação, né? E aprendizado interno. E a gente vai ficar mais em união com o Ontaixin, que é uma importante divindade de cura médica na China, do taoísmo, esse aqui. Né? Essa é uma divindade para nós taoístas muito importante na área da cura. Ele foi uma pessoa que decidiu seguir o taoísmo e encontrar os imortais, ele subiu as montanhas na China naquela época dele, e encontrou um mestre imortal e praticou com esse mestre, e depois de muitos anos atingiu a realização espiritual dele, e aí ele dedicou-se à cura das pessoas. Ele tanto curava com combinações de ervas, como ele também curava com a transmissão da energia. Então, a partir depois que ele deixou a vida física, as pessoas passaram a cultuá-los e a cultuá-lo e a chamá-lo para ajudar, a continuar ajudando-as a curar-se de doenças físicas, doenças espirituais, doenças psicológicas. E existem na China muitos relatos de pessoas que ficando fazendo orações, invocações para ele, por parentes tão adoecidos e tudo, e de repente ele se manifestou em imagem, visão, e essas pessoas se curaram de doenças graves, sabe? Então, existem assim, muitos relatos desses acontecimentos na China. E, então, a gente tem muita assim, devoção ao Ontaixin, a essa função médica, né, de curar as pessoas. E a gente que lida com a medicina taoísta, ele é muito importante para nós. E, então, o Ontaixin ele vai ficar em espírito, realmente unido a nós aqui, ficar influenciar com a sua sabedoria intuitivamente, de forma inspirada também, para a gente ir interpretando as perguntas e esclarecendo o que for possível ser esclarecido, o que puder ser esclarecido. Que assim seja. Vamos começar o nosso trabalho. Vamos lá, o mestre Gong Taixin. O que é mantido cheio não permanece até o fim. Pode o homem fazer as pazes com o servir-se das posses, paixões e desejos, no sentido de vivê-los tanto quanto necessário for, sem que isso o aprisione no apego? Ele não consegue fazer isso. Se o homem for se dedicar ao ser humano, for dedicar a sua atenção mais à ambição, mas é o desejo em quantidade muito grande, mas em desfrutar do sensorial, dos sentidos, as coisas externas, ele não vai conseguir ficar livre. Isso forma uma corrente, isso forma elos que o limitam e que o aprisionam. Nós temos um princípio fundamental, nós chamamos de Junta caminho do meio. Nesse caminho do meio, a pessoa, o ser humano, ao exercitar o desapego, ele consegue, por meio da prática interna, compreender a função das coisas materiais e das riquezas e, de forma desapegada, consegue usá-las a favor da vida. Embora essa pessoa seja próspera, as coisas servem à vida e não ele serve as coisas. As coisas são objetos que ele leva para serem úteis e proporcionar viabilização para que a vida física se desenvolva mentalmente, organicamente, espiritualmente. Quando as pessoas servem as coisas, quando elas são escravas das coisas, aí elas estarão servindo às ambições, elas estarão servindo ao desejo e elas se perderão no labirinto em si mesmas de insegurança, de medo, de incerteza. E isso forma uma corrente muito forte que, por consequência, perde-se a percepção da natureza divina da vida e se enxerga os outros como disputadores, como pessoas que oferecem risco ao que se tem. Quando você está cheio, quer dizer, cheio de muitas sensações, cheio de muito desejo, as pessoas não conseguem se acalmar e experimentar alegria. Esvaziar-se do desejo e das ambições significa, quando você tem uma cadeira, você não se restringe, não se apega à cadeira, mas você sabe que ela é só para sentar. E você compreende intimamente que a cadeira não pode elevar seu status de importância, de valor, perante a vida verdadeira, e que ela simplesmente é algo que está ali para que seu corpo descanse e não se desgaste com o cansaço e possa ser sadio e seguir a jornada da vida física. Quando as pessoas têm o transporte, seja a carruagem, seja o carro atualmente, por exemplo, elas compreendem que o carro é para transportar. Não exatamente que o carro alimentaria nelas alegria, felicidade, porque o carro as colocaria na posição de algo valioso, de uma pessoa valiosa perante a sociedade. Porque as atitudes dela, como ela é na vida, é que a torna valiosa na existência e na vida. Então é preciso entender que desapegar não é abandonar. Quando uma pessoa se desapega das posses materiais, não significa que ele viverá sem nada, mas significa que ele será capaz de viver com tudo, aplicando-a a favor da vida. Quando as pessoas são realizadas espiritualmente, elas não têm problemas em ser prósperas. E a prosperidade não as encarcera. Mas quando as pessoas ainda não possuem uma realização espiritual mais desenvolvida e firme, elas vão ter um conflito entre a prosperidade e não serem prósperas. Há um conflito ali. E às vezes elas entendem que deverão renunciar à prosperidade para que elas possam ser mais espiritualizadas. Entretanto, quando você acorda e desperta, você entende que tudo é sagrado e que tudo pode ser utilizado a favor do despertar da consciência. Quando o ser humano muda isso, ele esvazia o coração. Embora ele possua ouro em suas mãos, esse ouro serve à vida e não à personalidade destrutiva, negativa. Muito obrigado, mestre. Compreendendo que, segundo a vontade divina, o que está predeterminado vai acontecer inevitavelmente, pode o homem focar em querer interpretar o motivo das coisas serem, buscar aprendizado naquilo, antes de se permitir fluir com a correnteza da vida? A manifestação na vida do ser humano segue uma lei natural que nós entendemos por três níveis. De três níveis de intensidade, de força estruturadora. O ser humano, quando age pela palavra, pelo pensamento, pela ação, ele tece e cria uma realidade, porque o ser humano reúne a força do espírito e a força da energia infinita em si mesmo e por meio dessas três portas, as palavras, os pensamentos e as ações, ele cria uma realidade que ao amadurecer se transforma em realidade tangível física, em fatos e acontecimentos. Quando o ser humano cria isso no presente, muitas das vezes isso vai se manifestar no amanhã. E esse amanhã pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 300 anos, ou pode ser daqui a 3 dias. O fato é que a intensidade da estrutura disso, existe um nível onde a força é tão grande que foi agregada em que o ser humano terá que passar por aquilo. Ele não vai conseguir mudar aquela estrutura. Então ele precisa se preparar, se desenvolver internamente para passar por aquela fase difícil até que ela se esgote, porque ele deixa de renovar aquela realidade. Existe a criação que possui uma maleabilidade e uma certa flexibilidade. O ser humano, ao fazer de tudo para causar mudanças, ele consegue diminuir o impacto daquilo que for sofrido para ele, embora talvez ele não consiga modificar completamente aquela estrutura. Então, parte daquilo vai manifestar e outra parte daquilo foi transformado e desaparece, quando há uma flexibilidade. E há outra criação que o ser humano faz, que ela possui menos carga de força, de aglutinação na realidade dela. Esse é o terceiro nível, ele possui uma amabilidade muito grande. Se o ser humano for muito disciplinado e conseguir de fato real progresso íntimo, ele consegue transformar aquela realidade e modificá-la completamente. Assim, ela não se manifesta. Esses três níveis que acontece a criação e a projeção que um ser humano faz em qualquer realidade que ele exista na vida universal. Quando o ser humano está passando por um sofrimento, no sentido de ele estudar e entender por que que ele está sofrendo, por exemplo, se ele está passando por um sofrimento, uma angústia, se ele pergunta por que eu estou sofrendo, ele pode perder tempo tentando raciocinar as razões que podem ser extremamente imprecisas quando ele começar a tecê-las, a construí-las. Às vezes, se uma pessoa sabe por que quebrou a perna, isso não extrai dela o sofrimento. Ela sabe que quebrou a perna porque fez isso e dessa forma e desse jeito. A perna fraturou. Esse conhecimento não faz com que a dor e o sofrimento que ele esteja vivendo se dissipe. Quando a pessoa que está passando por algum mal observa assim, o que fazer para lidar com isso? O que fazer para passar essa vida com isso que está acontecendo? Quando a pessoa descobre a via segura para passar por aquilo, junto com essa ferramenta, esse meio, ela também vai compreender continuamente o que não fazer para gerar aquilo que é do qual está passando. Quando a pessoa encontra a ferramenta que é a solução para o problema, junto dessa ferramenta também vem uma resposta de como evitar fazer aquilo. E quais são as causas que geraram aquele problema? Quais são as causas que ele geraram? Essas respostas a pessoa encontra quando fica dedicado e trabalhando, aplicando a solução ao problema que a faz sofrer. E essas respostas, elas são muito íntimas e elas são muito internas. E por isso que elas integram na alma e a alma passa por um processo de transformação. E assim ela supera apego ou mágoa ou qualquer limitação psíquica e leva ela a ter um comportamento que gera aquele mal pelo qual ela está passando. Ela não só muda no sentido de superar aquele mal ou fazer com que ele se esgote em um tempo menor, como também ela consegue uma mudança mais profunda, onde ela não repete aquele comportamento novamente, dando origem de novo ao mal, ao mesmo mal que ela se enterou. A espiritualidade acredita que está chegando ao fim o ciclo onde o homem sente-se órfão de Deus, órfão de plenitude, carente de naturalidade e silêncio interior, ou ainda está longe da autorrealização humana? A sociedade humana, o planeta como um todo, ele possui ciclos onde há períodos longos e longos de mais escuridão, ou seja, de mais ignorância, e depois desse período entra o período da claridade, onde há mais sabedoria. Isso é um ciclo natural que se repete constantemente. Há o período da obscuridade, onde os seres experimentam mais desejo, mais prazer, e há o período da claridade, onde os seres experimentam mais a integração com o todo. Agora, nesse momento atual da existência, a realidade do planeta Terra, da sociedade, está entrando no período da claridade. Entretanto, isso não será súbito. E isso, apesar de estar acontecendo, ainda é, como na visão da dualidade, isso ainda é lento. Vai demorar muito e muito tempo ainda, até que a realidade do planeta todo esteja dentro do tempo da claridade. Então, aqui vai existir, nesse atual momento, seres humanos muito iluminados, que já despertaram mais, como em maior número, seres humanos que estão mais adormecidos pelo egoísmo. Apesar de inúmeras informações sobre que a sociedade humana está entrando na luz, como é dito, a ignorância ainda é maior no mundo. A esses que vivem na ignorância, eles terão que deixar essa realidade para viver em outros lugares onde seja mais adequado às condições mentais em que eles se encontram. Mas passar para o que seria a era da luz, o tempo da claridade, isso não vai acontecer em 100 anos. Isso ainda vai demorar um tempo maior. O que vai acontecer é um grande progresso da humanidade, onde as pessoas começarão a ficar mais esclarecidas sobre a vida, não criando, assim, modelos e formas de viver que serão destrutivas. Depois que as pessoas progredirem no esclarecimento sobre a vida e conseguirem colocar uma ordem mais harmônica no mundo, aí elas passam para a outra etapa, que é despertar. Nessa outra etapa do despertar, é quando elas terão a experiência divina interna. E quando elas, em massa, em coletivo, elas conseguirão alcançar uma experiência de felicidade divina. Então, primeiro, as pessoas vão progredir para um esclarecimento, um discernimento, onde elas conseguirão criar mais harmonia na sociedade e menos destrutividade, onde a inteligência será mais refinada. E numa outra etapa é que elas entrarão em termos coletivos, que digo, para a experiência espiritual divina. Tudo passa por uma etapa de progresso nesse sentido. Quando as pessoas entrarem mais em grande escala humana, em número, para essa área onde o discernimento e a inteligência vai estar mais refinada e a visão sobre a vida vai estar mais apurada, a sociedade como todo terá paz, porque aquilo que gera muito sofrimento e guerras e conflitos de alimentação tóxica, por exemplo, tecnologias destrutivas, isso vai começar a ser combatido. E uma organização mais saudável para a vida humana como um todo vai começar a acontecer. Então parecerá que será uma era de luz, mas ainda faltará que as pessoas acordem para a sua natureza divina infinita. E essa será a outra etapa que virá a seguir. Entretanto, avançar nesse sentido de progresso precisará que o ser humano passe por muita dor, porque o ser humano precisa enxergar a si mesmo. E através do sofrimento que a sociedade como um todo vão passar, cada um na sua particularidade, eles vão olhar para si mesmos. E ao invés de correr para corrigir a sociedade, o ser humano vai correr para corrigir a si mesmo. Porque ele vai se identificar como sendo também parte criadora daquele mal que a coletividade está vivendo. Então essa fase de dor, ela é necessária para que as pessoas realmente acordem, sinceramente acordem. Que assim seja, mestre. Ilumine e clareie os quatro cantos através da não ação. Como pode mudar esse paradigma de que a ação é precursora de qualquer movimento próspero que possa o homem aspirar? É isso, essa pergunta ela está relacionada a um método, a uma técnica e de uma prática interior. Então, nesse sentido, ela não poderia ser respondida porque precisaria ser transmitida a técnica. No outro sentido, em que um sentido mais externo, no sentido da ação, que é necessário que o ser humano faça alguma coisa para que haja uma mudança. Né? Nesse sentido mais filosófico, pode-se dizer alguma coisa assim, mas no aspecto da técnica interna, da alquimia que está inserida aí, precisaria de um treinamento à parte para que se possa identificar no corpo físico, no atributo energético, o que é mencionado. A vontade. Existe uma ação que ela vem do desejo. Essa ação ela é muito carregada por medo e por reatividade. A vontade, como nós interpretamos na sabedoria taoísta, ela tem origem na consciência sublime da natureza do espírito. E quando essa ação é necessária para a mudança acontece, ela é uma ação vazia, uma ação destituída de conflito. O conflito é interno, conflito na pessoa que age. Então há uma ausência desse conflito, porque esse impulso da vontade, porque as coisas todas elas recebem o impulso da sabedoria universal para se reorganizarem em uma ordem onde esse movimento de organização elas vão se integrando às suas naturezas primordiais. Então, quando essa vontade influencia o ser humano, ele vai agir de uma forma leve, podemos assim dizer. E só pela ação dessa vontade que está integrada a um equilíbrio maior é que o ser humano vai conseguir realmente modificar a realidade que está desfavorável e que ele procura modificar. Sim. Da existência vem o valor e da não existência a utilidade. Como as palavras valor e utilidade podem ser compreendidas para tornar o emprego de cada uma ferramenta de evolução para o espírito e não de queda? Valor está relacionado à visão ilusória que as pessoas atribuem às coisas. As pessoas agregam valor a algo no sentido de que aquilo parece que poderá definir nas suas vidas a felicidade, a realização e a segurança. Quando as pessoas agregam um valor ilusório às coisas, elas perdem a noção da própria vida e se perdem num labirinto de inseguranças. Utilidade. Quando as pessoas conseguem compreender qual é a utilização que aquilo tem para beneficiar a vida espiritual e beneficiar a vida física. É algo mais simples. Quando o ser humano compreende que aquilo precisa ser adotado pela utilidade que ele tem para favorecer a vida humana. E não exatamente ser adotado por uma espécie de valor que, ao ter valor, aquela pessoa terá então diferença entre os demais seres humanos. Ele ocupará posições específicas onde ele terá uma comparação de inferioridade e superioridade em relação ao outro, porque aqueles objetos e aquelas coisas que ele agrega valor de forma ilusória também dão a ele, na visão dos outros, ilusoriamente, uma condição de valor que o diferencia dos demais que não possuem aquelas coisas. Quando as pessoas veem a utilidade das coisas para servir à vida, elas não atribuem a felicidade às conquistas dessas coisas. Então, os seres humanos conseguiram se ver todos como semelhantes, não existindo um ser humano que seja superior ao outro, mas sim um ser humano que possua mais recursos para ser usado ao benefício dos demais, porque ele tem mais condições de agregar coisas que são úteis, que podem ser aplicadas no uso para organizar a vida humana e facilitar o desenvolvimento interno. Ser útil é diferente de ser valioso. Um provoca muitos conflitos entre as pessoas, e ser útil une as pessoas. Entendi. Graças a Deus. As cinco cores tornam os olhos do homem cegos. As cinco notas tornam os ouvidos do homem surdos. Os cinco sabores tornam a boca do homem insensível. Pode, Mestre Wong Tai Sim, a consciência na matéria e fora dela, que ainda se encontra humanizada, ou seja, presa aos sentidos, pensamentos, percepções, libertar-se do eu exclusivista ao ponto de deixar de estar cega ou surda? O ser humano, ele sempre procura viver a satisfação e evitar o desconforto da insatisfação. E a porta dos sentidos é o meio pelo qual o ser humano usa em qualquer realidade que ele esteja vivendo, espiritual, ou mundo espiritual. Essas são as portas que ele vai conseguir entrar em contato com o que vê, ou com o que ouve, ou com o que saboreia pelo paladar, ou com o que sente no tato. Ele vai entrar em contato com estímulos que vai gerar ali prazer. Quanto mais o ser humano dá atenção àquilo que gera a ele prazer, pelas portas da visão, do que ele vê, do que ele ouve e dos demais sentidos, quanto mais ele alimenta essas sensações, mais de fato encarcerado, uma neblina onde ele não consegue experimentar o verdadeiro amor em si mesmo e enxergar a verdadeira realidade da vida, mais isso se intensifica nele. Para superar isso, as pessoas precisam disciplinar os sentidos. Existe uma diferença para nós taoístas em sublimar os sentidos e disciplinar os sentidos. O paladar, ele é fundamental e essencial, e ele precisa manter-se. Quando você alimenta o paladar de forma viciosa, com sabores que são viciantes, que provocam prazeres passageiros, isso gera uma dependência psicológica, enfraquecimento nas emoções e na estabilidade interna. Quando as pessoas disciplinam o paladar, citando ele como exemplo, quer dizer que elas vão se alimentar de coisas que elas terão sabor. Entretanto, eles não buscarão no alimento o prazer. Eles buscarão a alegria da vitalidade que o alimento pode fornecer. Dessa maneira, toda a sofisticação que para confeccionar um alimento, ela deixará de ser procurada e procurar-se a se alimentar da forma mais natural possível que o alimento esteja, porque a riqueza de vitalidade que ele tem vai ser maior se ele está mais intacto na sua natureza como ele é. Então, por isso significa essa disciplina dos sentidos, as pessoas disciplinarem para o que elas estão olhando, para o que elas estão prestando atenção. Essa disciplina dos sentidos vai tornar mais simples o meio de vida em que as pessoas estão. E, assim, o desejo por diversidades que estimulem o prazer e a boa sensação passageira, isso vai enfraquecer nas pessoas, porque ao disciplinar os sentidos, as pessoas elas vão se tornando mais satisfeitas. Elas vão simplificando as suas necessidades sensoriais e se tornando mais satisfeitas, a capacidade delas de ter uma sensibilidade mais refinada na relação com o outro vai ser maior. E essas pessoas conseguirão contatos e relações mais sinceras e elas conseguirão então desfrutar de interações de afeto, mas alma a alma. E aquele vazio onde a satisfação vem para conseguir, para que a pessoa busque estímulos sensoriais, aquele vazio ele vai aplacar, aquela falta vai diminuir. Então, quando as pessoas disciplinam os sentidos, elas conseguem realmente começar a acordar, porque elas vão poder sentir realmente a vida. Que assim seja. Mestre, estudar essa colocação com o senhor agora, que diz assim: os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada. Aí a gente sabe que existe a crença que aquilo que vem fácil vai fácil, e que o esforço e dedicação, a disciplina, criam fortaleza e estruturam toda e qualquer conquista real. Como consolidar essa crença com o ensinamento de que os bens de difícil obtenção tornam a caminhada do homem prejudicada? Esses bens de difícil obtenção não significa exatamente esforço físico, por exemplo, ou esforço mental que causa esgotamento da pessoa. Isso pode estar associado aí quando a pessoa não tem uma habilidade maior de conseguir trabalhar. Entretanto, isso está mais referindo-se ao desgaste interno. Quando as pessoas criam emoções muito pesadas em relação a uma conquista que eles estejam almejando, seja essa conquista pequena ou seja essa conquista muito vultosa, o esforço emocional, o desgaste emocional que a pessoa se coloca está relacionada a essa questão que você coloca. Então, essa rigidez interna, quando as pessoas perdem a sensibilidade em relação aos outros e quando elas sacrificam o próprio bem-estar e o próprio conforto psicológico e físico para que possam obter algo, isso torna aquilo de difícil obtenção, porque a pessoa sacrificou um estado mais de sua tranquilidade, sacrificou um apaziguamento mental para empenhar-se na conquista daquela meta. Esse desgaste está mais relacionado a esses estados internos, emocionais e psicológicos e orgânicos que o ser humano acaba impondo a si. Não porque aquela coisa demanda muitas horas de trabalho para que a pessoa consiga conquistá-lo. Essa difícil obtenção está relacionada a quando o ser humano coloca uma conquista de algo passageiro acima da própria vida. Quando ele valoriza isso mais do que a si mesmo e mais do que os seus semelhantes que estão à sua volta. Então, isso torna aquilo de difícil obtenção, porque o esforço que essa pessoa demanda, devido a ele ficar empobrecendo-se de vitalidade mais refinada, ele tem uma experiência de muito esforço e muito desgaste, e isso alimenta nessa pessoa o egoísmo, isso alimenta nessa pessoa um ressentimento e uma mágoa, porque esse desgaste íntimo provoca raiva e ressentimento em relação à vida, em relação aos outros. Que assim seja. Nobre aquele que entrega o corpo ao mundo. A este o mundo pode se entregar. Quem ama faz do mundo seu corpo. Neste o mundo pode confiar. Mestre, essa entrega equivale àquilo que podemos chamar de reconhecimento da vontade de Deus, sustentando tudo, onde, independente do que aconteça, somos capazes de manter a paz do espírito. Essa entrega só pode ser obtida quando o ser humano alcança quietude. Essa entrega significa que quando o ser humano se dedica a determinadas práticas internas, ele desperta uma confiança mais legítima dentro de si. Ele consegue sentir a influência divina da vida ao seu redor. E ele tem uma sensação que faz parte de tudo. Então, integrar-se ao mundo é ser capaz de viver em harmonia com a natureza. E ser capaz de viver em harmonia com a natureza é quando a pessoa consegue progredir na sua quietude interna. Essa quietude interna é possível mediante as práticas, os métodos internos da meditação, da contemplação, os exercícios de enriquecimento da energia interior. E quando esse processo de mais quietude vai acontecendo gradualmente, a pessoa se sente mais integrado à natureza. Quando ele se integra ao mundo, então o mundo confia nele. Significa então que essa pessoa consegue agir no meio sem provocar uma desordem ou uma destruição. Então, quando o mundo confia nessa pessoa, significa que todas as leis da natureza e movimento da natureza estão integrando a vida dessa pessoa e levam, por assim dizer, esse indivíduo em movimento para as direções que a vontade nele determinar. Entretanto, essas direções estarão sempre em conformidade com o equilíbrio de como o mundo ou como a natureza segue, como essa natureza se desenvolve e se move. Às vezes existe um furacão em determinada região e esse furacão causa muita destruição no que as pessoas construíram ali. Esse furacão não é um desequilíbrio na natureza, como as pessoas falam. Na verdade, esse furacão é a manifestação do equilíbrio. Está havendo ali naquelas regiões a necessidade de restabelecer uma ordem natural. Então, o meio pelo qual o movimento do mundo, o movimento da vida, da natureza, vai restabelecer o equilíbrio é justamente brotando o furacão, para que na sua força, na sua energia, no seu movimento, consiga restabelecer a ordem natural naquela atmosfera e naquela região. Se as coisas construídas pelo ser humano que estavam ali se destruir, isso é uma consequência natural, porque por onde o furacão passar, as casas cairão, elas não poderão ficar de pé, porque elas são frágeis e não têm força maior. E isso faz parte de um processo natural. Então, quando o ser humano está nessa entrega com o mundo, e quando o mundo confia nesse ser humano, significa que a natureza age por meio dele. E ele age segundo esse impulso da sabedoria da natureza. E o meio para isso, repetindo, é pelas práticas internas, alcançando a quietude interior. E isso pode parecer meio difícil para as pessoas, e um tanto complicado para se alcançar. Mas não é. Se as pessoas se dedicarem no seu dia a dia, algumas horas em seus lares ou onde quer que estejam, a práticas de interiorização verdadeiras, com métodos que realmente funcionam, elas vão intensificando cada vez mais esse silêncio. E elas conseguirão alcançar essa quietude. E assim elas poderão se integrar ao mundo, como é falado, e o mundo poderá se integrar a elas. E o movimento da vida ficará mais fácil. Graças a Deus. O constante que não pode ser nomeado é o retorno à não existência. Mestre Wong traz sim. É possível ao espírito que se identifica como eu sou forma material, eu sou sensação, eu sou percepção, eu sou pensamento, eu sou consciência, compreender e conseguir voltar à não existência? Esse é o destino de todos os seres que se individualizaram, retornaram o que é chamado de não existência. A não existência é quando algo não possui parâmetros de comparação e quando a uma consciência não se orienta com essa necessidade de comparação e de dar definição e forma às coisas que aparecem. Esse é o destino de todos os seres e essa é a meta de todos os seres, o grande retorno, como nós falamos. Essa não existência ou essa não unidade, essa diferenciação, quer dizer, e essa unidade fundamental, ela pode ser vivida por todos os seres, onde estão, na condição que eles estão vivendo agora de ignorância ou de dor, através da prática sincera do amor para com o seu semelhante. Eles conseguem experimentar dessa unidade. E a outra forma de ir experimentando essa unidade é pelas práticas internas contemplativas. Na medida que as pessoas conseguem reunir essas duas práticas, a do amor sincero para com seus semelhantes e dos cultivos internos, eles conseguem avançar de uma forma mais, no entender humano, acelerada, uma experiência de se integrar a esse não manifesto, a esse não constante. Esse não constante, porque as coisas não ficam da mesma forma por muito tempo. E esse não constante é a expressão sublime da vastidão infinita, se movendo ao infinito, perene, num processo de integração profunda e unicidade fundamental e de felicidade como essência do movimento. Então, os seres, eles vão retornar a esse estado de consciência, porque esse é o destino celestial de todas as consciências que existem, e cada uma no seu tempo, cada uma no seu momento, dentro da sua escolha individual e decisão. Um complemento, mestre, por que sentimos a não existência como destino a ser evitado de toda maneira? As pessoas, quando elas estão progredindo, elas começam a ter uma experiência que as coisas não lhes pertencem. Os objetos não lhes pertencem, as pessoas com quem convivem não lhes pertencem. Elas começam a ter uma experiência que até seus corpos parecem ser algo que não é delas. Nessa experiência, elas podem interpretar perda. Se algo não existe para mim, eu estou perdendo alguma coisa. Nessa sensação de perda, as pessoas se agarram ao desejo de ter e ao desejo de ser. E agarrando dessa forma, nessa ideia, elas retornam a um nível maior de individualização. Elas não se permitem se tornarem mais universalizadas. Contudo, elas querem permanecer mais rígidas, numa identidade muito fechada e individual, para que essa sensação de ter não desapareça. Parece ser a morte. Há um medo dessa sensação de ter, um medo que isso se desintegre. Parece que vai haver um desaparecimento total da pessoa. E esse medo pela incompreensão que é gerado faz com que a pessoa evite a expansão, assim dizendo, da sua consciência. Graças a Deus. O turvo, através da quietude, torna-se gradualmente límpido. Qual é esse verdadeiro e sublime estado de espírito chamado quietude, capaz de tornar límpido o turvo? Como alcançá-lo, como identificar quem é portador e como repassar isso em forma de ensinamento. Identificar a pessoa que é portador desse estado pode ser feito da seguinte maneira. Quando as pessoas observam que daquela pessoa exala alegria, mas não alegria por causa de acontecimentos externos, mas uma alegria genuína e pura sem um motivo qualquer. Quando aquela pessoa vive mais tempo em estado de felicidade e menos tempo em estado de descontentamento. Quando aquela pessoa vivendo nessa estado mais de felicidade, também é uma pessoa extremamente simples. A partir dessas observações, você pode descobrir quem alcançou mais desse estado de serenidade, desse estado de quietude. Para alcançá-lo, é necessário uma disciplina cotidiana de práticas internas. Somente com essa disciplina de práticas internas é possível ir despertando para esse estado. Para transmitir esse estado, para transmitir algo sobre isso, para ensinar as pessoas sobre a quietude, a serenidade, isso não poderá ser feito através das palavras ou dos textos. E esse ensinamento só poderá ser transmitido a partir da própria vivência. É transmitindo esse estado de ser para o outro que o outro vai identificar essa natureza em si mesmo. As orientações dos textos, elas são apenas para mencionar sobre isso e apontar o método para chegar a esse estado. Mas, por si só, esses ensinamentos escritos, eles não possibilitam as pessoas viver esse estado naquele momento que elas entram em contato com esse ensinamento. Mas quando as pessoas que estão vivendo esse estado transmitem um exemplo ao outro pela fala ou por uma prática, essa pessoa consegue naquele momento experienciar parte desse estado. Então ela identifica esse potencial em si mesma e mais facilmente ela acorda essa condição em si mesma. Mestre, a colocação é essa: quem respira com pureza, por alcançar suavidade, pode tornar-se criança. Por que os movimentos do corpo, como o exemplo de uma arte marcial, uma respiração meditativa, somadas a uma atitude moral correta, têm o efeito de gradativamente libertar o humano de amarras impregnadas em seu DNA, de modo a facilitar sua sede espiritual? Tornar-se criança como criança. Respirar de uma forma sincera e simples. Essa parte que menciona o atributo dessa respiração está relacionando que a mente está pura, que a mente está silenciosa. Por respiração se quer dizer o movimento da consciência e o movimento da mente. Então significa que quando essa pessoa respira dessa maneira, quer dizer que a mente está límpida, a mente está calma. Ela não está no futuro e ela não está no passado. Essa pessoa conseguiu alcançar um estado onde a mente está no agora, observando e interagindo com o que existe nesse instante. Então isso quer dizer, essa respiração quer dizer esse movimento de uma mente que está esvaziada das tensões do passado ou do futuro. E vivenciando, experienciando a graça da presença do momento presente. Quando as pessoas praticam e se tornando como crianças, por crianças, criança se entende que o corpo está livre para fluir por todos os canais a energia. Por crianças se entende que o corpo ainda não recebeu muita poluição por meio de alimentos, por meio da cultura do ser humano, das ideias e também por meio de influência da contaminação do ambiente. Então, o corpo da criança, ele está mais limpo organicamente e energeticamente. Por criança também, se entende que a criança, aquela fase de criança que é o bebê, não está pensando no futuro e no passado. Está assimilando tudo o que acontece no presente e lida com o presente. Então, a mente da criança, do bebê, ela está mais centrada num instante, no momento. Assim, por isso que o bebê, ele é vibrante em energia quando você olha. Porque a mente que está ali, ela está focada na realidade que se apresenta e não se direciona para uma realidade do futuro ou para o passado. Então, por criança, significa nessa, isso. E não significa que as crianças, enquanto almas, sejam puras exatamente. Mas quer dizer isso. É nesse sentido que se fala tornar-se criança. Quando se fala a pureza da criança. A criança é um simbolismo para um estado completamente de fluxo e fluida energia, para um estado em que as estruturas estão não contaminadas e para uma condição mental de estar presente no momento. Isso é o simbolismo da criança que os mestres usaram para explicar os estados puros de consciência, porque eles observavam na criança pequena esse fluir. E não tem a ver com a criança no sentido humano mesmo. Sim. Porque a criança é uma alma que carrega todos os males do passado dentro de si. A outra questão. Quando as pessoas estão praticando os métodos, eles vão alcançando gradualmente o refinamento. Porque ao estar cultivando, as pessoas trazem para si e reúnem em si uma energia que possui perene equilíbrio, que possui suprema harmonia e que está integrada em uma força imensurável. E quando essa força maior toca aquela estrutura do ser humano que está muito turva, muito densificada, essa força maior que o ser humano abre dentro de si mesmo e que ele reúne no céu, assim dizendo, em si mesmo, isso vai refinando e transformando a sua estrutura mental, fisiológica e energética. E gradualmente essa estrutura, ela vai se restabelecendo, né, numa linguagem para ser entendida, em um nível mais sutil e mais refinado e vibrante. Então, essa é uma lei natural da física. Essa força mais sutil que o ser humano desperta e puxa, assim dizendo, para si, ao tocar uma força mais densa, se transforma em uma força mais sutil. Entretanto, essa força mais densa, se tocar uma força mais sutil, não consegue transformar a sutil em mais densa. E é por meio desse princípio mais simples que funciona esse refinamento. E tão simplesmente se pode fazer isso apenas tendo uma disciplina de prática diária. Abra e feche a porta do céu através da ação feminina. O que é importante saber, Mestre Gong Taizong, a respeito do sagrado feminino, sobretudo se esse conselho é dado a todos, independente do gênero? Essa frase ela está relacionada a um ensinamento de um método, de uma técnica da alquimia interior. E então isso não poderá ser respondido desse aspecto, porque ele envolve a transmissão do método. Então nós podemos responder essa pergunta num aspecto mais filosófico. Sim. e de disciplinador do ser humano. Os seres humanos não são iguais, eles são diferentes e eles sempre serão diferentes. Mas os seres humanos são semelhantes, ou seja, eles são dotados dos mesmos atributos que se manifestam de uma maneira diferente para que haja complementariedade e nessa complementariedade haja movimento sublime e reintegre a vida ao todo. A importância da mulher, como o ser humano na atualidade entende, o feminino não exatamente a sexualidade física, mas o feminino, ele é fundamental porque é uma energia de renovação e que fortalece o masculino. E a importância do masculino é que é uma energia muito forte de sustentação que fortalece o feminino. Então, o encontro do homem e da mulher forma um todo revolucionário que promove uma edificação de meios pelos quais a força da lei da natureza se movimenta, possibilitando a reintegração na consciência universal das consciências individualizadas. Quando a mulher, num sentido humano, é reprimida pela sociedade, é como se houvesse uma tentativa de bloquear a emanação da força feminina. Isso causa um grande prejuízo ao desenvolvimento da sociedade humana, porque ao traumatizar a mulher psicologicamente pela repressão, há uma espécie de bloqueio do fluir da força feminina no meio da sociedade. E esse bloqueio provoca o endurecimento da sensibilidade e empobrecimento das percepções do ser humano. Quando o ser humano reconhece o lugar da mulher e o lugar do homem, porque são lugares diferentes, porque homens e mulheres, eles têm funções diferentes na existência e necessárias essas funções, quando isso é reconhecido, não com o preconceito do ser humano e as verdades que o ser humano tece baseado no seu orgulho ou na busca de poder sobre o outro, não dessa forma, mas quando começa a reconhecer a função do feminino e quando isso vai sendo restabelecido e recolocado na sociedade, então esse feminino pode fluir em seu lugar original, enriquecendo o movimento da vida e restabelecendo no seu lugar apropriado o masculino. E assim há mais interatividade amorosa entre os seres humanos e há mais acesso à sua natureza espiritual interna. Aproveitando esse assunto, mestre, qual é a razão da homossexualidade? Como a pessoa que é homossexual deve se ver e como aquele que não é deve olhar para um homossexual? Falando um pouco sobre isso, aquele que não é homossexual, na palavra que se usa, sim, ele deve olhar para o que é chamado de homossexual com aceitação dele como ele é e com amabilidade, porque ele é um semelhante. Essa é a postura das pessoas em relação ao que seria chamado de homossexual. Aceitar como aquela pessoa é, porque ela é o que é. E com amorosidade, porque ele é um semelhante. Essa pessoa é um semelhante àquele que ele está observando. Essa é a postura. As razões dos seres humanos virem a renascer nessa denominação criada pelo ser humano para identificá-los como homossexual, né? Existem várias razões. Primeiro, os seres humanos, antes de vir para a vida física, ele pode ser, lá no mundo espiritual, uma das instâncias da existência espiritual, ele pode ser o que é chamado aqui de mulher. Mas existe uma necessidade muito importante de que ele ocupe uma forma física masculina. Essa necessidade é muito fundamental tanto para o desenvolvimento dele como para o que ele deverá exercer na existência física. E então ele vem, mas a sua psique continua sendo feminina, continua sendo de uma mulher, embora ele esteja em um corpo masculino. A identidade íntima dele, a identidade mental que ele concebe de si mesmo, é a feminina. Então, ele não consegue viver na conformidade com o seu corpo. Ele quer viver em uma conformidade com a identidade mental que ele tem. E essa identidade mental, ela não pode ser mudada, como algumas pessoas alegam que pode fazer. Porque ela é natural. Ou seja, ele vem nessa identidade de feminina, mas nasce em uma estrutura masculina. Então ele viverá assim até o fim da sua jornada física. Há aqueles outros que se tornam homossexuais, por exemplo, por um grande desequilíbrio energético. Esses tiveram existências onde utilizaram a sua força masculina, por exemplo, ou a sua força feminina, por exemplo, de uma forma extremamente destrutiva, abusiva em relação ao outro, em relação a outra pessoa. Eles criaram um trauma muito grande, energético em si mesmos, causando muitos danos aos seus semelhantes. Essa sobrecarga muito negativa faz com que eles precisem renascer com esse aspecto para que eles possam aprender o respeito e para que eles possam aprender a se reorientarem na harmonia. Esses são aqueles que nascem com questões kármicas, assim dizendo, na linguagem oriental. Há aqueles outros que renascem aqui e que se tornam homossexuais por causa de algum abuso na infância mais tenra, quando eles sofreram violências, e essas violências de natureza homossexual causaram neles um desequilíbrio mental e psicológico, confundindo a identidade. Porque quando as crianças, os jovens mais tenros estão na sua formação, essa identidade de homem e mulher, ela ainda está se formando nessa pessoa. Ela segue uma tendência na qual está inserida. Entretanto, a formação energética disso ainda está em processo de definição. E nesse estágio de processo de definição da estrutura vital energética, quando há ali uma violência muito grande que causa uma grande desordem, isso pode gerar ou não gerar uma alteração naquela pessoa, levando ela a se tornar homossexual, por exemplo, ou não. Isso dependerá de como a interpretação da violência vai acontecer dentro daquele indivíduo. Então, a homossexualidade, ela tem essas origens. Entretanto, seja por uma origem de um espírito que é feminino e renasce no corpo masculino, ou um espírito que é masculino e renasce no corpo feminino, seja por isso. Ou seja, porque uma pessoa viveu uma vida de muitas degradações e abuso da força masculina ou feminina, ou seja, pelas pessoas que viveram uma violência e na sua fase de estruturação e formação, isso lhes causou um desordem, um certo desequilíbrio, seja qual for a condição que a pessoa vai viver essa vida, não se deve enxergar isso como mal, como uma doença. Deve-se ver isso como sendo parte da natureza e como sendo uma expressão natural da vida, cujo a manifestação serve a um processo de reequilíbrio e reintegração do ser humano à sua natureza divina. E que isso não é exatamente uma desordem que está acontecendo, mas sim um processo natural de ordem. E serve até para a educação dos seres humanos enxergarem a diversidade da vida e entender que tudo faz parte da vida. O homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. Como reverter, mestre, esse condicionamento que diz que as necessidades humanas são ilimitadas e calar a ansiedade para apenas ser, em oposição ao sempre buscar saciedade? Essa frase, ela também está nela um método e uma técnica interna de alquimia interior. E essa parte não poderá ser explicada, porque exige um ensinamento minucioso da técnica e a pessoa precisa praticar. Um aspecto filosófico, podemos falar sobre isso. Sim. Um aspecto externo. Sobre a questão do ser humano, parece que tem uma necessidade infindável, parece que está sempre precisando de alguma coisa. Ele interpreta isso como renovação. Mas, na verdade, isso é um envelhecimento, um enrijecimento da pessoa, um enrijecimento onde ela se estaciona num estado onde não se reconhece como parte de tudo. Para que um ser humano possa vencer essa espécie de fome sem fim, ele necessita entender o que ele precisa e o que ele deseja. Uma cadeira, por exemplo. A pessoa precisa da cadeira para sentar. Ele precisa. Entretanto, qual o formato dessa cadeira? De que ela é feita? O que ela é construída? Essas considerações estão relacionadas ao desejo da pessoa. Ela não está relacionada à sua necessidade. O que ele precisa é algo para sentar. Mas o formato, a composição da cadeira, o que é colocado na cadeira como matéria-prima que seja fabricada, isso não é o que o ser humano precisa. E não é o que é necessário para o ser humano. Então, quando o ser humano começar a amadurecer a percepção de identificar o que ele precisa, ele vai conseguir superar essa fome insaciável de mais e de mais, seja por busca de conhecimento, de informação, seja por busca de coisas que ele venha agregar e a ter consigo. Um exemplo atual, por exemplo, um automóvel. O ser humano precisa de um automóvel para se locomover, para ser eficiente em seu transporte a longa distância. Mas um automóvel extremamente de luxo é o que o ser humano deseja. Ele não precisa de um automóvel extremamente luxuoso. Isso faz parte de uma superficialidade e também isso é uma inutilidade para a vida. O que é útil à vida é o transporte. Se o carro pode levar o ser humano dali para cá, ele cumpre a função. Independente da sua estrutura e forma que ele venha a ter. Então, quando o ser humano amadurece essa noção do que ele precisa, identificando o que ele está desejando, ele vai conseguir simplificar tudo aquilo que ele traz para si. E ele vai conseguir experimentar satisfação com o que ele tem e ele vai começar a enxergar a vida de uma maneira mais pura. Ele vai começar a enxergar a vida de uma maneira mais sem as nuvens. As nuvens que a ansiedade, que a carência projetam em sua frente. Tipo uma névoa. Como se fosse essa névoa. Sim, senhor. A razão de eu ter essa grande preocupação é eu ter um corpo. Essa é a colocação. Mestre, a necessidade de se possuir é o que causa o medo da perda e, portanto, ansiedade e preocupação que torna o homem preso às ocupações da subsistência física? É o medo da perda, a sensação de ser um corpo físico. A pessoa se identifica como sendo essa matéria. E nessa identidade de ser essa matéria, isso é uma experiência mental que o ser humano tem, ele se prende a procurar suprir essa necessidade física ou guardar esse físico acima de tudo. Quando as pessoas sabem que elas são energia, porque elas ouviram falar ou estudaram sobre isso, isso ainda não as faz superar a sensação de se sentirem com um corpo e correrem atrás de tudo aquilo que eles entendem que é necessário para o corpo. E esse medo da perda de todas as coisas que ele está estendendo, porque ele tem uma sensação de ser um corpo que ele identifica que é frágil, que pode ser machucado, que pode ser destruído muito facilmente. Ele tem essa consciência. Então, nessa identificação tão forte e rígida, ele acaba fortalecendo um medo de perda e, por isso, entende que quanto mais ele tiver, pode que menos ele vai perder, porque ele sempre conseguirá mais. E assim se perde nessa busca. Esse estado de experiência interna de se sentir como um corpo é de se sentir como um eu. um eu separado dos demais. Quando a pessoa sabe, pela informação falada ou pela informação que ele estudou nos textos, que ele é energia, que ele é espírito, isso não faz com que ele pare de ter a experiência de ser um eu e de ser um corpo. Para que ele viva uma experiência de que ele é uma energia que flui ou que ele é um espírito, ou seja, algo que é ilimitado, ele necessita não só da informação sobre isso, mas as práticas que o levem a ter essa percepção pela sensibilidade e experiência íntima. Quem é abrangente pode ser coletivo, e o coletivo tem o poder da criação. Qual o benefício do amor universal, mestre, nesses dias onde a humanidade novamente se vê, eu digo, se vê órfã de naturalidade e constância? O amor universal é quando a pessoa alcança um estado de equilíbrio e harmonia com todos os demais. É quando a pessoa consegue se relacionar com as coisas como elas são e como elas estão. Essa relação transmite às outras pessoas como elas são e como elas estão uma força e um impulso de renovação inspiradora. Essas pessoas vão encontrar esse amor universal que a outra está transmitindo pelo estado de consciência, elas experimentam uma espécie de alegria e elas experimentam uma sensação de liberdade de tudo aquilo que as encarcera e que elas não sabem o que é. Então, quando as pessoas encontram alguém que transmite esse amor universal pelo estado de experiência interna, elas podem ter um estado de ignorância e dor que tiver. Elas se sentirão inspiradas e acolhidas por uma força misteriosa, que elas não podem explicá-la, e elas sentirão uma aspiração de ser aquilo, de despertar aquilo, de transmitir aquilo para os demais. Então, o amor universal, ele envolve a partir de dentro e ele abre a natureza interna das pessoas que ele tocou. E essa natureza interna das pessoas pode ser experimentada a partir daí. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Por que segue o homem acreditando na força de sistemas de crenças estéreis que o desconectam da sua fonte divina de plenitude, mesmo sabendo que vão se machucar? O ser humano faz isso por causa da ganância e da ambição. Ele quer preservar-se tal como ele é. Ele quer preservar aquela identidade de eu que ele acredita que é com muita força. Então, tudo aquilo que parece enfraquecer e dissolver essa identidade de eu, ele vai ter resistência e ele vai perseguir, vai lutar contra. Porque ele sente intuitivamente que determinadas coisas ou ideias ou determinadas formas de ser da sociedade vão dissolver aquela identidade de eu. E intuitivamente percebendo isso e alicerçado que ele consegue que a ganância não terá mais lugar, então ele vai atacar aquilo que está sendo criado como uma nova realidade, para que permaneça naquela identidade de eu e permaneça naquela ambição mais acirrada e endurecida. Mestre, a gente tem essa questão em mais três e finalizamos por hoje, tá bom? Essa questão é assim: anule a engenhosidade e abandone o interesse e não haverá mais ladrões nem roubos. Mestre Wong Taisin, se existe uma chaga que impede que a humanidade construa para si estruturas autossustentáveis, erigidas sob a moral do Cristo, qual a maior? Como identificar e curar? A maior chaga que o ser humano tem em si, ou o maior obstáculo, né, assim dizendo, que o ser humano tem em si, que impede de progredir no sentido de alcançar a percepção da sua natureza divina e perceber que ele faz parte do todo, é a ausência da experiência do amor, e da bondade. A bondade e o amor podem ser vividos e praticados em sua expressão mais mínima. E nessa expressão mais mínima, o ser avança no progresso de torná-la maior. Essa dificuldade de viver e de dedicar a amorosidade e a bondade mais pura é o grande obstáculo para que o ser humano consiga, por meio das práticas que ele adotar, progredir nessa reintegração à natureza divina. Grande significa ir. O sofrimento que surge do apego ao inconstante aparentemente torna o homem incapaz de aceitar as mudanças, desejoso de ver constância onde esta não existe. Qual é a chave para sair ou desidentificar-se com este ciclo vicioso, mestre? A prática interna, os métodos, e a outra é, quando as pessoas estiverem diante de perdas, amorosamente afirmarem para si mesmo que aquela perda é uma graça e que aquela perda faz parte da naturalidade da sua existência. Ou seja, as pessoas aprenderem a aceitar as perdas, aceitar o que elas consideram que estão perdendo e olhar para a frente e seguir adiante. Que assim seja. A penúltima. As pessoas todas têm um ego. Somente eu o ignoro considerando-o precário. Qual é, mestre Wong Taisin, essa precariedade do ego? A limitação de interagir de uma forma harmoniosa com o que acontece ou o que se manifesta no momento presente. O ego tem o que seria chamado de ego, possui essa precariedade de conseguir lidar com as coisas, com as pessoas, com os fatos que acontecem naquele instante, porque não consegue ter uma amplitude de inteligência espiritual e não consegue também sentir mais ricamente a vitalidade da natureza. O ego possui uma limitação energética, por exemplo. Então, sempre precisa se recarregar e sempre está sentindo-se enfraquecido e sobrecarregado, como se houvesse um grande peso em si. Quando as pessoas vão superando esse ego, elas se sentem mais revitalizadas, elas se sentem mais leves. E essas pessoas conseguem, diante de situações, de fatos, acontecimentos de pessoas, serem mais compreensivas, lidar com aquilo da forma que está, não provocando uma maior desarmonia que gera mais sofrimento. O ego, por estar se isolando de tudo e querer ser maior que o céu, ele acaba enfraquecendo sua própria experiência e limitando os seus veículos de percepção, não facultando ele, então, a capacidade de se libertar daquilo que faz a dor ser muito forte em seu íntimo. Que nossa última questão por hoje. Possuir pouco permite a aquisição. Se há um ponto essencial de convergência para o despertar da consciência em realizar que nada sabe e que isso é uma virtude, deve o espírito encarnado abrir mão de todo conhecimento que não transformar em sabedoria de utilidade coletiva? O conhecimento que não se transforma em algo prático, em expressão, em experiência da vida do ser humano, geralmente esse conhecimento ele será esquecido e ficará no inconsciente. O ser humano não abandonará no sentido de descartá-lo de si. Ele simplesmente o esquecerá, porque ele não está fazendo parte de um processo que ele está coletando benefícios, quer sejam íntimos, que eles sejam externos. Então, naturalmente, as pessoas que vivem com pouco, como é falado, em verdade, é porque elas identificam aquilo que é fundamental e essencial para suas vidas. E lançando mão para manter aquilo que é muito importante e necessário às suas vidas, conforme for essa vida dele, ele consegue virar um caminho sem peso, porque sua força e energia não precisará ser expendida para manter tantas coisas as quais não têm nenhuma utilidade a ele. Assim, essa pessoa caminha com mais leveza e caminha com mais tranquilidade na vida. Os vários conhecimentos diversos que uma pessoa possa acumular em sua mente, eles de fato terão que ser deixados um dia, porque eles se tornam obstáculos. Quando a pessoa começa a ter uma experiência da verdade em estado interno, quando ele vê aquele ensinamento, ele perceberá que aquele ensinamento está muito distante, aquele conhecimento está muito distante daquela realidade que ele experimenta. Então ele perceberá que se ele não descartar aquela informação, ele não conseguirá aprofundar a integração na verdade. Entretanto, quando essa pessoa for expressar essa experiência de verdade, ele precisará de exemplos, palavras, mas ele tenha consciência que aquilo é apenas uma expressão mais empobrecida da realidade que ele experiencia. E ele compreende que as pessoas, por não conseguirem viver o que ele vive, vão precisar de um mapa para que elas possam se guiar e chegar àquela experiência. Mas o que é importante que as pessoas saibam é que o conhecimento é um mapa de papel, não é estrada de terra. Ficar com um mapa de papel na mão permanece o ser humano parado no lugar. Olhar e se orientar pelo mapa e deixá-lo de lado e andar na estrada de terra leva o indivíduo ao objetivo que ele quer alcançar. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, mestre. A interação das divindades, assim dizendo na linguagem taoísta, com o ser humano, quando eles estão no templo, quando eles estão em suas casas, ou mesmo em suas lugares, seus lugares de trabalho, ela é uma realidade sublime. Porque os imortais, as divindades taoístas, que são seres que existem, que venham a existir e que não sejam fruto da superstição da cultura, que inventam um personagem, aqueles seres que são reais, que de fato existem, eles estão muito interessados na felicidade de todos os seres. E eles amorosamente interagem de espírito a espírito, de coração a coração, embora o ser humano não consiga perceber. Quando uma pessoa invocar, chamar pela atenção de um imortal celestial, ela precisa ter a certeza, se esse imortal celestial não for uma invenção supersticiosa do ser humano, de fato ele existir como entidade, ela precisa ter a certeza que esse imortal, ele irá interagir com ela intimamente e depositará nela discernimentos que sejam necessários para que ela lide com aquilo que ela precisa lidar. Forças que sejam necessárias para que ela possa passar por aquilo que ela estiver passando. E inspiração para que ela possa favorecer que ela desperte. E isso é uma realidade sutil. Entretanto, isso acontece na invisibilidade, porque as pessoas não veem e às vezes as pessoas, e muitas das vezes as pessoas não sentem. Mas essa é uma realidade divina. Porque todos nós, no céu e na terra, estamos em uníssona unidade. Estamos completamente ligados. E é por essa corrente de ligação que podemos estar no coração de todos e trazer todos para o nosso coração. Graças a Deus. Gratidão por esse momento de estudo convosco e com os imortais. Agora tenhamos, né? Por hoje, né? Sim, senhor. Muito bem-vindo, monge. E muito obrigado. Uhum. Como é que o senhor está se sentindo agora? Me sinto leve, né? Corpo leve, né? Corpo leve. Durante o trabalho, o senhor foi levado para algum lugar? Como é que foi? Eu fico mais num estado de quietude. Assim, não, assim, eu não deixaria esse lugar espiritualmente, por exemplo, para me projetar em outro, né? Só em estado de quietude. Então, para conseguir expressar as palavras, né? De uma maneira que seja proveitosa. Né? Conseguir ter uma experiência das palavras que possam esclarecer realmente aquela questão que está sendo perguntada. Né? E essa canseira que o senhor sente, é a canseira natural de a gente ficar uma hora falando ou é uma canseira extra? Não, por causa dessa multidão de espíritos que estão aqui. Explica, que multidão tem aqui, mestre? A maneira de eu falar de multidão é porque assim, existem vários espíritos agora, seres espirituais, pessoas não reencarnadas em matéria, que estão sofridas e doentes de várias formas, estão meio pesadas demais, com muitas angústias, outros estão com muito ódio, com muita raiva por causa do mal que sofreram quando viveram na matéria. E por a gente estar canalizando e gerando energia sutil, é permitido que eles fiquem aqui e eu estou doando da minha matéria vital e também da minha matéria celular e energética para eles. E então, a minha nesse momento de trabalho, de interação de cura com eles, no caso, só acontece quando tem esse momento aí. Então, meu corpo ele vai se desgastando, ele vai cansando, mas isso não vai me fazendo mal. Só vai cansando, tem esgotamento, assim, é como se eu estivesse correndo numa estrada muito longe, eu vou ficando cansado, mas assim, isso é externo, isso não é interno, não existe um cansaço interno, existe um cansaço meio da matéria, porque como eles são muitos e a necessidade deles é muito grande, então muita energia tem que ser desprendida para que esses espíritos, né, possam ser apaziguados, possam ser curados e formam como se fosse uma apreensão. Então, por isso que eu tenho um cansaço, parece um cansaço. Se a gente ficasse interagindo sem ter essa plateia, não ficaria assim. Aham. Não ficaria parecendo cansado. E eles aprendem alguma coisa com o que é dito ou essa cura mais num sentido energético? Tanto eles aprendem, como os que não aprendem são curados psicologicamente. Aqueles que não conseguem aprender porque não tem jeito, está limitado a mente dele, mas ele consegue ter uma cura do ódio, consegue ter uma cura da dor, do ressentimento, da culpa, se ele não tiver ódio, é uma culpa que o prende naquela situação. Isso é curado em certo grau, né? Em certo nível, que ele possa assim, ser levado para outro mundo melhor do que o que ele está agora. Então, o fato de estar interagindo com essas pessoas invisíveis que estão muito sofridas, é por isso que eu pareço cansado. Entendi. Mas isso é externo, não tem um cansaço interno. Interno. Tá. E última coisa, é o senhor que cura por o senhor ser um encarnado ou... De que forma essa interação entre a gente, esse estudo é usado pelos espíritos imortais para curar eles? Assim, eu estou aqui. Aqui existem elementos e atributos que só existem num corpo físico. Sim. No sangue, por exemplo, né? Sim. Só tem nesse corpo. No corpo espiritual não existe uma substância que seria como o sangue aqui. Vamos supor, claro. Se existe um sangue num corpo espiritual, esse sangue é diferente desse que está aqui. Então, os seres espirituais que estão perdidos, a gente chama no Oriente, né, de espíritos famintos, né? Por exemplo, a gente chama essa categoria de espíritos, né? Então, vamos supor, os espíritos famintos, né? Que são espíritos muito perturbados, pessoas extremamente perturbadas. Então, eles precisam de determinadas células, de determinadas substâncias que só, vitais que só tem no corpo físico. Então, essas coisas... elas precisam ser tiradas e transmitidas a partir da matéria. Então, num corpo espiritual de um imortal, por exemplo, não é possível tirar essas coisas. Então, um imortal, um médico ancestral de cura, ele vai transmitir, reunir forças da natureza que você precisa, e ele transmite essas forças, essa energia a partir dele próprio, mas as células, elementos que são vitais, que tem na matéria, que só pode ter na matéria por uma questão da natureza, ele retira dessa matéria, ou essa matéria por si mesma emana isso, joga isso, e isso vai para aquele ser espiritual, por exemplo, que precisa dessa substância. Então é como se quando você doa sangue, você tem um cansaço, tem uma moleza. É a mesma coisa, é como se fosse doar um sangue. Entendi. Só que é em uma quantidade muito maior do que o sangue. É uma quantidade bem grande de substâncias vitais e físicas, mas sem prejuízo para meu chi original, sem prejuízo para meu chi vital, né? Não acontece um esgotamento nesse sentido. Mas acontece que nesse momento de doação, vamos dizer assim, dessa força, então vai haver uma espécie de cansaço, como se fosse um cansaço. Só que esse cansaço ele vai durar, quando se para de fazer a interação de cura, né? Ele vai durar mais ou menos assim uns 25 minutos, depois ele some. Quer dizer, na verdade, com o passar dos minutos, ele vai desaparecer completamente. E a reintegração da força, a reintegração da vitalidade em um nível mais sutil, quando vai passando os minutos, quando parou de interagir com vocês na cura, né, ela vai se restabelecendo de uma forma bem grande. Ela se restabelece de uma forma muito grande. Então não há um prejuízo, não há um perda. Mas no momento que você está fazendo a cura, existe essa sensação de cansaço e também existe uma vivência do sofrimento que as pessoas têm. Ah. Então a pessoa tem uma dor, aí existe aqui uma vivência dessa dor. A pessoa tem uma angústia e existe uma vivência dessa angústia, só que não tem identificação com ela. Você não se identifica com essa angústia, mas essa angústia aparece. A sensação dela aparece. Mas assim, eu não tenho identificação com ela, ela não é minha, eu sei que aquilo é algo que está ali, mas que não faz parte de mim no sentido de ser meu mesmo, né? Mas existe essa experiência da dor dos seres, das pessoas, então por isso que tem essa coisa de cansaço, assim, parece um cansaço, e de fato tem. Por isso que tem uma moderação do tempo, quando vai se estar interagindo com eles. Então, se faz uma reunião que não tem esses seres que precisam, então não teria essa manifestação assim de parecer cansaço, parecer esgotado. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com os espíritos, hoje novamente, através do vosso aparelho mediúnico. Sim. Sim, sendo tontinho. Graças a Deus. Mas, como estamos aqui, nós três encarnados, eu, você e o Jefferson, poderiam os imortais ou esses médicos, eles se utilizam também da energia vital nossa? Eu também. Também. Só que a minha sensibilidade ela é muito grande, então a dor do outro me afeta muito. Aí eu sinto muito, mas você não sentiria. Às vezes, é o grau de sensibilidade. Às vezes o coração, eu percebi algumas vezes, o coração dá uma acelerada, uma taquicardia. Seria um momento de interação? Seria algo assim. Mas geralmente uma pessoa que tem muita sensitividade, ele costuma sentir mais a dor das pessoas. Sim. Então a capacidade dele sentir a dor das pessoas é maior. Quando a sensibilidade é muito avulsada, né? Então você sente mais o impacto. Eu perceberia apenas essa alteração física, né? Aí se você tem uma sensibilidade grande, você sentiria igual, né? Mas se a sua sensibilidade não é tão muito grande, você pode sentir menos. E se a pessoa não tem muita sensibilidade, ela praticamente não sentiria, embora esteja ali, né, aqui. Okay. Né? Tem o grau de sensibilidade que faz, eu sentir mais as coisas. Ainda quando eu vou num restaurante, né, tem muita gente lá que está almoçando e tudo, aí parece que está tudo em paz ali, ninguém está brigando, né, só comendo, mas assim, todas as angústias e sofrimentos que aquelas pessoas ficaram, vivem nas suas vidas, eles estão exalando ali no ar. Então aquele chi de dor, de angústia, essa atmosfera, esse chi, né, como a gente fala, eu percebo esse chi, eu sinto esse chi. Então, eu sinto o atributo da dor, da angústia, da tristeza. Isso é uma coisa que acontece comigo, principalmente porque, como eu lido com o Qigong medicinal, que lida com a cor, com o Qi, então a gente lê muito o outro pelo Qi que ele tem. Então, isso acontece no restaurante, por exemplo. Só que o meu treinamento me faz não me desgastar com aquilo. Só que existe uma coisa automática que acontece, que quando eu estou lá no restaurante, eu só comendo tranquilamente, e essa atmosfera de energia mais de angústia das pessoas está ali, e eu estou sentindo isso. Aí, de uma forma automática, começa a emanar da minha estrutura recursos da natureza, do ambiente. E esse recurso, ele de certa forma nutre as pessoas, só que eu não faço isso. Isso é uma coisa que de repente começa a acontecer ali, naturalmente. Começa a emanar. Okay. Aí eu tenho que comer e ficar o tempo adequado ali e ir embora, por exemplo. Você consegue perceber essa emanação da deletéria vinda do alimento também? Por exemplo, animais que foram sacrificados de forma violenta, que entranha na carne aquela coisa da dor, do sofrimento. O senhor percebe isso no alimento? Ele tem uma vibração de uma energia mais roxa, mais vermelho, escuro, no caso da carne, né? Se o animal foi morto de uma forma que ele não enfrentou uma violência grande mais, ele só teve um susto, aí ele tem um medo na carne dele, só que a intensidade é menor. Aí se ele foi morto de uma forma que ele sofreu muito, aí na carne tem uma estrutura de energia mais pesada, ela é mais carregada. Logicamente, aí, isso interfere no nosso intestino. Interfere na energia do corpo. Então você come aquele chi, vai ser integrado ao seu chi, vai integrar a sua energia, pessoal, né? Okay. Então vai depender de como o animal é morto. Como os peixes, por exemplo, os peixes menores, não tipo assim, baleia, tubarão, não essa espécie, mas os peixes menores, eles são elementos da natureza. Eles existem para auxiliar a criar oxigênio, né? Embora talvez a ciência não vá dizer que eles fazem isso, né? Mas ele existe para cooperar no processo do oxigênio, no processo da higienização da água, né? É no processo da vegetação que os lagos, os rios têm que ter, espalhando sementes por ali, né? Então eles existem como elementais da natureza. Eles não seriam como se fosse, vamos supor, um espírito, mas eles são formas elementais criadas por seres sutis que criam uma árvore, criam uma pedra, tipo isso. Então, vamos dizer assim, no exemplo grosseiro, tem uma entidade aqui. Ele cria um peixe, um corpo, e põe parte da essência dele naquilo, naquele corpo que seria o peixe, como a gente vê, e aquele peixe ele brota lá no lago, nasce no lago. Então o peixe é um elemental, e esse ser aqui é um regente da natureza. Sim. Ele alimenta e nutre o peixe, né, com a força vital dele para que haja um equilíbrio. Então o peixe é tipo um elemental. Entendi. Um elemento da natureza. Então, quando você pega aqueles peixes, se você for comer, ali a carga de energia pesada é muito menor. Assim, porque praticamente o peixe, ele não tem essa carga pesada da energia, por exemplo, uma vaca, um cavalo, cachorro. Um cachorro que a gente come na China. Isso que eu ia falar. Então, ele não tem essa carga. O peixe não tem isso. Eu ia falar isso, que lá na China, eu vi recentemente um festival em que matam milhões de cachorros. Isso é cultural, existe uma data do ano específica que é feito isso aí. Mas eles sabendo disso, ainda mais tendo conhecimento do tal, que é uma cultura tão local, eles ainda comem um animal tão individualizado assim. Que coisa louca. É uma cultura muito forte, é igual comer feijoada aqui no Brasil. Então assim, é uma cultura muito forte, né, do povo. Mas assim, as pessoas que são mais espiritualizadas ou que estão cultivando mais, eles não comem, não. Não comem animais de porte maior. Carneiro, porco, essas coisas, não comem. Não comem isso. Se eles comerem, eles comem peixe. Ok. Devido a que a presença da energia mais densa no peixe, ela, assim, praticamente não tem. Quando você analisa a partir da vibração do chi. Uhum. Mas se você não analisar, aí não tem jeito de saber, né? Ok. Finalizando só, mestre, acho que vou deixar esse conhecimento que o senhor passou agora disponível para as pessoas. O senhor falou então que os peixes eles existem como espírito grupo. Né? É uma linha que se divide então, o peixe não vai evoluir para ser um tigre, depois ser um macaco. Qual a diferença entre os peixes assim, por exemplo, e os pássaros? Não tem também um espírito grupo pássaros. Que administra tudo? É espírito grupo os pássaros, né? Os pássaros de pequeno porte, eles também são tipo elementos da natureza. Tipo isso. Né? Então, os seres que são sutis e que projetam os corpos dos pássaros, né? Então, eles criam tanto para viver a experiência da natureza dentro dessa realidade, dualidade, como para cumprir uma função de equilibrar a natureza. Então, cada espécie tem uma função fundamental que outra espécie não pode cumprir. Então, quando o ser humano interfere e começa a fazer ficar extinto uma certa espécie, isso causa um desequilíbrio no desenvolvimento da energia da Terra, do ser humano. Porque aquela espécie ali, ela realiza algo que a outra não pode. Aí, os seres que lidam com o progresso da humanidade, eles precisam criar uma outra espécie que pode cumprir aquela mesma função, mas que o ser humano não vai ter a ganância de perseguir. Então, eles precisam criar uma outra espécie. Claro. Que aí o ser humano não persegue a espécie, mas até que isso seja feito, as consequências vão acontecendo. Então, aí cria-se os pássaros, né? E esses pássaros, eles vão cumprir essa função de trazer o equilíbrio, de trazer o plantio para a terra, né, também. E quando o pássaro termina a jornada, aquele corpo termina a jornada de vida, aquela essência de pássaro, que é aquela energia, né, essência matéria, ela retorna ao ser espiritual que criou o pássaro. O ser espiritual está numa dimensão mental da terra, né? Ele não está aqui dentro da dimensão astral, né? Então, a energia retorna a ele. Aí, nas outras dimensões espirituais, essenciais da Terra, na ensinamento taoísta, né, também, na revelação taoísta, que os mestres viram isso lá, existem animais adequados para aquela dimensão também. Uhum. E ela tem necessidades específicas, diferente das daqui. Então, os animais que são projetados lá cumprem uma função específica. Os animais que são projetados aqui cumprem uma função própria a esse lugar. E como na linguagem taoísta, né, nos mundos infernais, como a gente fala, nos mundos de perturbações, também existem animais diversos. Só que esses animais, eles são de aparência mais feia, eles parecem aqueles monstros de filme. E eles são projetados ali para também causar um equilíbrio, uma purificação daquela mal que as pessoas exalam. Porque elas estão presas lá, né? Então, lá existe um reino de animal também, de pássaros e tudo, que eles vivem um período também, é maior do que o período físico aqui, né? E eles cumprem também, quando eles desintegram, terminam o ciclo deles, eles retornam àquele que projetou, que geralmente é um ser de sutil consciência. As pessoas aqui na Terra, no Ocidente, né, chamam de anjo, né? No Oriente existe outros termos para isso. Essa consciência, né, ela projeta esse elemento para que ele possa se causar a ordem. Então, quando as pessoas falam que um pássaro evolui para outra coisa, na verdade é que quando um certo determinado tempo a Terra, a sociedade precisa de uma certa organização, então aquele pássaro ele precisa se adaptar, ele se modifica, por exemplo, se modifica e se transforma em outra expressão, porque aquela expressão não dá mais para cumprir a função. E nessa inteligência natural, ele pega e se transforma em outro tipo de pássaro, por exemplo, né? Mas isso como um ciclo. Falando dos macacos, por exemplo, né? Os macacos, essa é uma revelação espiritual que eu faço para você, a partir da visão espiritual que eu tive com os animais, né? Uhum. Os chamados macacos, né? Esses macacos maiores, assim, que são tipo gorila, chimpanzé, aqueles macacos bem grandes, né? Eles são civilizações que foram extremamente avançadas, que existiram em determinados lugares e que, devido à destruição que fizeram por causa da inteligência que tinha de si mesmo, do próprio mundo, eles tiveram que viver junto à natureza para reaprender a ordem natural e o equilíbrio. Nossa. E assim, se os imortais, ou seres celestiais de grande porte, maior, sutil, criaram um corpo, uma estrutura mental para que aqueles seres espirituais pudessem ocupar e vier a nascer e só ter a natureza como moradia. Então, o ser humano chama de macaco. Então, aqueles macacos seriam pessoas, vamos dizer assim, que num certo tempo e realidade tinham grande inteligência e por falta de visão espiritual, que inteligência não quer dizer o ser que avançava internamente, né? Eles destruíram tudo e causaram grande destruição por um tempo muito grande, uma linha de tempo. E aí eles precisaram se reeducar, e a única maneira deles reeducarem-se é renascendo daquela forma. E aí foi criada aquela estrutura pelos imortais e seres celestiais que criam as formas para se habitar as consciências, e aí eles renasceram aqui. E o ser humano chama de macaco. Então eles vão ter um ciclo de existência. Quando eles completarem o aprendizado deles das leis da natureza e reintegrar isso em si, não é mais necessário que eles vivam como seria o tal macaco, então eles retornam ao reino humano. E como o reino humano tem essa oportunidade na Terra, que agora tem mais humano do que macaco, então ele vai se tornar uma pessoa assim, dessa aparência, né? Uhum. Então, aquele macaco, ele não vem assim de uma célula, ele não era um tigre, ou ele era uma folha e virou um macaco. Uhum. Ele é uma espécie inteligente, um ser inteligente que precisou ocupar uma forma mais primitiva para ser reeducada pela sabedoria da natureza, né? Então, por isso que acontece esse processo. E os indígenas, por exemplo, né? Os chamados indígenas, assim, índios, né? Em toda parte do mundo tem o que seria o indígena lá, né? E os indígenas são seres, são pessoas, né? Que eram também grandes cientistas, que transgrediram a vida, causando grandes danos por causa disso, na aplicação inadequada da ciência. E então eles precisavam de reeducação, né? Mas como eles estavam vivendo já aqui como seres humanos, no caso na Terra, aí para que eles pudessem se reeducar, toda a tecnologia se perdeu, por exemplo, e eles tiveram que sobreviver na selva. E aí eles viveram assim como indígenas, daquela forma que eles estão. Então, todos os rituais que eles têm, aqueles ritos que parecem superstição, aquela coisa toda, aquilo é lembrança do inconsciente deles, das tecnologias e ciências que eles tinham no passado. Vai, só que eles não conseguem expressar aquilo como era, então eles criam um boneco, criam uma dança que quer trazer de volta aquele conhecimento. Uma pintura. Aí, quando os índios vão superando aquela densidade tão grande de transgressão que eles foram fazendo, aí eles não precisam mais viver na selva daquela forma. Eles podem viver a vida de outra maneira, em outro lugar, recuperando aquela ciência que eles querem recuperar, aquela ciência. Então, na selva eles não conseguem recuperar aquela ciência. Eles acabam querendo viver entre o ser humano, onde tem um computador e tecnologia que eles podem restaurar a ciência que eles perderam. Aí eles deixam de renascer como índios, por exemplo, e vão renascendo como pessoas que não vivem a vida indígena. Ou podem permanecer no astral trabalhando numa egrégora, por exemplo, como um banda? Então tem aquilo que ainda precisam, não conseguem, ainda não venceu o ciclo de permanência de viver como indígenas, por exemplo, né? Aí às vezes, não, quando não tem lugar para eles na matéria física, eles ficam no plano espiritual e aí eles acabam se manifestando como índios mesmo para as pessoas que seriam os médios do espiritismo aqui no Brasil, né? Ficam como índios, porque eles ainda têm que cumprir uma função daquela forma lá. Uhum. Isso é uma coisa. Agora, existem outros seres que não são índios, são sutis, que se formam como índios para se comunicar com o ser humano, porque eles querem transmitir algum tipo de educação a partir dali. Né? Aí tem essa forma também. Mas existem os indígenas de fato, que são seres que têm essa identidade mesmo de índios e eles vivem na selva, no astral da selva, de fato, da floresta, e eles se manifestam realmente como índios, eles são índios mesmo, né? Eles precisam ainda manter aquilo, aquela identidade, porque ainda não venceu o tempo de viver naquele nível, naquela experiência. Entendi. E nas suas revelações e visões, o senhor já teve algum acesso e viu algum extraterrestre? Ah, isso é uma coisa que o povo não acredita, né? Eu não gostaria que... Mas, mestre, finalizando aqui, muito obrigado por todo esse conhecimento que o senhor passou, até a gente teve acesso a essa visão. Vamos finalizar aqui a gravação, perguntar ao senhor quem que o senhor está vendo aqui, porque a gente está percebendo que o mestre está interagindo com algumas... É, se eu falar que eu fico vendo coisas invisíveis, aí muita gente vai ficar me procurando para que eu veja coisas. Eu não gostaria de falar. Não, isso a gente vai tirar aqui. Muito obrigado, mestre. O grande caminho é vasto, pode ser encontrado na esquerda e na direita. A onipresença do Criador é sentida diferentemente como por um mestre realizado. Essa afirmação do grande caminho é vasto e realizado pela direita e pela esquerda, ela envolve um ensinamento de uma técnica específica de meditação, e está inserida aí uma técnica e também um conhecimento da anatomia segundo a medicina chinesa e a segunda alquimia taoísta. Então, responder a pergunta dessa forma não poderá ser feito e precisa transmitir um ensinamento da prática. Isso tem que ser feito pessoalmente para as pessoas que buscarem. Agora, como uma pessoa pode, essa que tem experiência interna realizada, seja que grau for essa experiência, como ele sente o divino, porque na cultura os seres que estão muito despertos, as coisas se manifestam através de um fluxo de movimento que não tem forma e tem origem dando não forma. Então não se concebe muito a ideia de um criador, de uma entidade criadora única, mas sim de uma expressão de uma vasta fluência infinita, sem nome, sem forma e sem condições. No caso de uma pessoa que dá a forma ao todo e personifica essa realidade divina sem nome, forma definida, dando ela uma identidade de um Deus, por exemplo, uma pessoa que está nesse tipo de estado psicológico e que tem as suas realizações internas, esse mestre especificamente, ele vai experimentar esse eu que ele projetou, que seria um Deus, por exemplo, ele vai experimentar essa natureza divina a partir de uma tranquilidade e de uma felicidade muito sutil. É dessa forma que ele experimenta essa divindade que ele concebe, que é um Deus, e que esse Deus ele tem uma forma, e naturalmente ele percebe isso como um masculino, porque a própria palavra já coloca dessa forma, que seria uma entidade masculina. Então, o que ele experimenta disso é essa felicidade muito sutil, né? E essa leveza é muito plena. Já aqueles que não têm um estado psicológico em que eles transcenderam da forma ao divino, seja essa forma feminina ou masculina, agregar uma identidade a isso, porque isso é uma projeção do ser humano, né? Como ele vê uns aos outros. Então ele projeta isso para as coisas divinas e acha que existe uma entidade que seria uma individualidade como a dele. Toda individualidade é limitada. Toda a individualidade não alcança o infinito, mesmo que essa divindade seja um Deus. O infinito, o influxo constante e em plenitude perene, está além de qualquer eu que possa existir, em qualquer nível e estado de divindade. Então, para aqueles que não dão uma identidade, uma personalidade à realidade divina, eles experimentam o divino também dessa forma. Existe uma experiência de felicidade plena e de leveza. É dessa forma que os mestres espirituais experimentam o divino. Não é conhecendo alguma coisa que é divina, ou não é a partir de um segmento descritivo do que vem a ser esse Deus, é isso, é aquilo, está ali ou lá. Mas é um estado de vazio interior da mente, e de leveza interna e felicidade sutil. Essa é a experiência das pessoas que alcançam a realização interna. Então, atualmente, a gente chama o Anji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mas a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Então, quando os seres espirituais que elas são associadas vêm até elas não se batem, elas não usam coisas perfurantes, esse corte, elas simplesmente ficam de forma tranquila e civilizada, e elas se dispõem a responder as perguntas e orientar as pessoas. Geralmente eles vêm para orientar sobre a saúde, aconselhar sobre a vida, realizar curas espirituais de doenças diversas ou curas espirituais. Eles vêm com esse propósito. Então, os seres espirituais, eles são muito conhecidos na cultura chinesa, e cada pessoa pode estar associada a 1, 2, 3 ou 4, né, que se manifesta através dela. Isso assim, é uma prática que existe na China, mas ela é muito mais forte, existe muito mais disso na Tailândia, na Singapura, é onde há mais disso, né? Às vezes na China eles chamam de... esse é um nome que os americanos acabaram falando, né? Aí eles adotaram esse nome lá também. Eles chamam de médium espiritual ou médium de espíritos. Essa é uma palavra que os americanos, quando foram lá, encontraram, eles acabaram falando, e às vezes na China também se fala dessa forma. Então, assim, é algo que é fácil ser achado, mas as pessoas não têm que ter uma visão assim, que todos os sacerdotes têm essa habilidade, porque não tem. Ficam ali, alguns têm alguns ritos, outros nenhum tipo de rito, só fazem um canto, e ele começa a entrar num certo transe, depois que isso aprofunda, aí o ser espiritual se manifesta e começa a se expressar, né? Entretanto, os seres são muito filosóficos, eles não são muito doutrinários quando eles falam, eles são mais filosóficos. Então, atualmente, a gente chama o Longji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito, a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né?